meu parceiro Pio Play, divulgações, o Moral de Jacobina, meu parceiro Matheus. Por favor, liga pra mim, não aguento esperar, porque o meu coração te chama pra me amar. Tudo que eu te falei foi bobagem. Não aguento mais sofrer, você sabe. Hoje o meu coração já mudou de opinião e só pergunta por você. Parceiro Diegão, bar do Diegão, o estourado de Vitita. Tudo que eu te falei foi bobagem. Não aguento mais sofrer, você sabe. Hoje o meu coração mudou de opinião e só pergunta por você. Segue o brabo do repertório, vai.